Segunda-feira é sempre complicado. A sua casa no caminho do trabalho. Sempre que passo também lembro de você. A semana inteira não tem bebedeira. Não saio de casa esperando você me ligar. Mesmo sabendo que não vai voltar. Mas uma semana passou. FDS chegou. FDS quer dizer vida, saudade de você. Vida, saudade de te amar. Vou beber, vou falar, te esquecer. Vou curtir, tênis de ato solteiro pra mim. FDS quer dizer vida, saudade de você. Vida, saudade de te amar. Vou beber, vou falar, te esquecer. Vou curtir, tênis de ato solteiro pra mim. FDS quer dizer vida, saudade de você. Vida, saudade de te amar. Vou beber, vou falar, te esquecer. Feliz dia do solteiro pra mim. Quem tá solteiro faz barulho. É, segunda-feira é sempre complicado. A sua casa é no caminho do trabalho. Sempre que passa, me lembro de você. Semana inteira, não tem bebedeira. Não saio de casa esperando você ligar. Mesmo sabendo que não vai voltar. Mas a semana passou. FDS chegou. FDS quer dizer vida, saudade de você. Vida, saudade de te amar. Vou beber, vou parar, te esquecer. Vou curtir, feliz dia do solteiro pra mim. FDS quer dizer vida, saudade de você. Vida, saudade de te amar. Vou beber, vou parar, te esquecer. Vou curtir, feliz dia do solteiro pra mim. É, segunda-feira é sempre complicado. Obrigadão.